apaixonado, vai chorar, viu? Sou feliz por ter te convidado pra falar das coisas do passado. Pois há muito tempo andei perdido, coração ferido, sem alguém do lado. Foi loucura, sofrimento e dor quando aquela mulher me deixou. Eu andava muito perturbado, sofrendo calado por um falso amor. Foi aí que eu te encontrei, por você me apaixonei. Por esse jeitinho diferente que enlouquece a gente, aí me declarei. Ela é bela na passarela, é minha sedução, minha Cinderela. Ela é bela na passarela, você me faz feliz, ganhei seu coração. Eu te amo, eu te amo, e prometo te fazer muito feliz. Asas. Um abração pro meu parceiro Alex Soares. Tô feliz por ter te convidado pra falar das coisas do passado. Pois há muito tempo andei perdido, coração ferido, sem alguém do lado. Foi loucura, sofrimento e dor quando aquela mulher me deixou. Eu andava muito perturbado, sofrendo calado por um falso amor. Foi aí que eu te encontrei, por você me apaixonei. Por esse jeitinho diferente que enlouquece a gente, aí me declarei. Ela é bela na passarela, é minha sedução, minha Cinderela. Você é bela na passarela, você me faz feliz.